Gol no 603, aguarde a cópia do Brasília. Paulo, gol no 273, na posição 6 para pushback acionamento. No 273, autorizado, chame táxi. Autorizado, chamar para táxi, 1273. Autorizado no 7 e reporte táxi, fica atento ao tráfego da Gol puxando no 62. Gente, o tráfego da Gol, voltar para o táxi da 3603. Copia. Copia no 603, autorizado Brasília, 360, ao pé do Luno 7, decola da 10 com curva direita na saída Gole, transição Ofito. Transponder 5453, controle 119, decimal 35. Sempre pronto para puxa acionamento, gol no meio no 3. Salvador é o 3560, boa noite, cruzão 160, informação Bravo. Boa noite, 3560, identifique. Chegada manda, desça para o nível 050. 050, 3560. Poderia nos informar se o ILS está operando normal? Afirmativo, pista 10 e ILS normal. Gol 1884, autorizado a final ILS, deixa para 2.000 pés, 1.012, ajuste em forma estabilizada. 2.000 pés, autorizado ILS, acusado estabilizado, gol 1884. Táxi, o gol 1273 com 130 e 30 bons, 3 horas e 10, alternando Campinas. 1273, táxi via Juliette, Alfa e Bravo, quando lá torre no 8, decimal 3, o ajuste no 0 no 2, bom voo. 1002 ajustado, Juliette, Alfa e Bravo, quando lá torre, 1023, boa noite. 603 com 141 a bordo, alternando Galeão, 2 horas e 20. Pronto para ataque. 3603, táxi via Juliette, Alfa Bravo, quando lá torre no 8 decimal 3, o ajuste no 0 no 2, bom voo. Juliette, Alfa Bravo, quando lá 1 no 8 decimal 3, né? Obrigado, vamos na semana, tá? 3603. Obrigado. Torre, muito boa noite, Uno, Uno 372, quanto espera da 1-0, pronto. 273, boa, autorizado, ingresso da colagem, 1-0, ajuste, 1-0, 1-2, vento sul, 10-9. Livre, alinhada, decolada, 1-0, gol 1-2-7-3. Boa noite, tá 3603, pode esperar 1-0, pronto. 3603, boa, a linha mantém 1-0. A linha mantém 1-0, tá 3603. Decolado, tempo controle, gol 1-2-7-3. Afirmo, decolou de 2-8, 19-3-5 para a viagem. 19-3-5, obrigado, bom final de semana. Valeu. Torre Salvador, gol 1-2-7-3. Boa noite. Boa noite, gol 1-2-7-3, contato radar, saída gole, suba restrito ao nível 2-0-0. Saída gole, receito 290, gol Pono 273. 200, restrito. 200. 200. Pono 273. 55, gente da Bravo. Da 3455, boa noite, identifique. Chegada Bonf, desça ao 040. Identificou, chegada Bonf é o 040. Então 3455. Uno 273 está restrito nível 200 devido a um tráfego da Azul em Braz 190 descendo para o nível 2 no 0 sentido oposto. Bem, chegou o 1273. Autorizado, chame táxi, voo número 3. Autorizado, 3560. Dessa via, chegada MAN para 2.000 pés, 1.012, irá seguir o tráfego da Gol, que está 3 milhas para a turma. É um Boeing 737-800. Via a MAN para 603, decolado as 31-1935, controle, boa viagem. 1935, TAM 3603, obrigado, boa noite. Localizador sobre Duna, Gol 1884. Gol no 884, completa final, chame 2, 18, decimal 3, mal posto. 183, obrigado, boa noite. Gol no 884. Controle Salvador, boa noite, TAM 3603. Boa noite, contato radar, CD da Elcio, bom nível 340. 340, poderia voar da Elcia? Autorizado da Elcia, 3603. Ok, voando da Elcia, 3603. Avistado, ajuste no 0, no 2, vento 140 graus com 7 nós, autorizado pouso no 0. 7, o trem está checado, livre pouso na 190, voando 884. 1288. Divergência São 360, tomando Recife 3325 288, gol 1273. Obrigado, boa noite. Boa noite. A 3455, é autorizado via chegada Bonf para 2000. 1012, informe estabilizado localizador, número 3 na aproximação. O TAM 3560 está autorizado em ILS? Afirmativo, 3560. Okay. 3455, autorizado descido para 2000, 1012, informe estabilizado localizador, 3455. 2000 com 1012 vai reportar estabilizado no log, tá 3455. voo 1613 para táxi de POV 81, 4 horas e 4. Confirme alternado. Alterna, confirma. Ciente, gol no 613, táxi via Juliette, Alfa Bravo, quando La Torre 18, decimal 3, o ajuste 0112. Bom voo. Juliette, Alfa Bravo, pronto, 223, 012, ajuste. Para confirmação, no 613 vai vibrar na Índia. É afirmativo, via Índia. Isso, no 3560, torre 283. 283, obrigado, até a decolagem. É. Salvador, boa noite, a Xaner 6310, informação brava. 6310, sua identificação, chegada a Mari, desce para o 40. Identificou até o 040, 6310. Controle, confirma para o Azul 4070, o ILS está operando normalmente ou só está o localizador? Pista em toda a sua extensão, ILS full. Gente, o Azul 4070. Tempo à espera. Três 603, chame Recife em 13325. Recife em 13325, então 3603. 4 Solos, 36, direito no 219. Direito no 219, igual no 884. Sou em Salvador, boa noite, é o 13560, está na final, baixar de checar, 10. 3560, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 0, no 2, pista no 0, toda utilizável. Vento 150 graus com 7 nós, autorizado pouso na 10, check trem. Baixado e checando, 10, no 2, autorizado pouso, 10, até 3560. Solo, gol 1884, muito boa noite. Livrou, está na sua escuta. Boa noite, gol 1884, táxi via Alfa Juliette, gate 05. Alfa Juliette pro gate 5, gol 1884. Bravo. Estou no 613 após o pouso do Airbus, final no 0, ali mantém. Após o pouso do Airbus, ali mantém no 0, voo no 3455, autorizado ILS, forme localizador. É, autorizado ILS, reporta a loja, 3455. 160, solou aos 39, direito no 219. Direito no 219, 3560. Meu no 3, a linha da cola, ajuste no 0, no 2, 150 graus com 79. Linda cola, 190, 190, 0, 2, 8. Alfa Juliette para o 07, 35, 60. Good evening, Livingston 183, descending level 110. Livingston 183, radio contact, descend level 050, bonf arrival. At your bonf arrival, level 050, Livingston 183. Estabilizado no log 3455. 3455, torre 183. 23. Sertão, boa noite, na Prado Joel, informe de áudio descida. Prado Joel, comandor, camarada aí de áudio descida. No 3, decolado as 4-1, 1935, controle para viagem. 1935, boa noite. Torre Salvador, boa noite, está 3455, estabilizado o sinal, baixando o trabalho individual. 3455, boa, tráfego avistado, ajuste 1013, pista no zero, operando em toda extensão. Vento 170 graus com meia dúzia, cheque trem livre pouso. Tem baixado travado, tá 3455. E 662? 662. Boa noite, ação de identificação, chegada a Mari, reduziu 250, desce para 070. 250, 070, TAM 3662. Chamar para o 3662, ILS está completo? Pista e o ILS. Pista e ILS, tá bom, obrigado. Do 4070, autorizado ILS, forma localizador. Reportando localizador, azul 4070. O Chané desce para 2000 pés, 1013, informe localizador, número 2 na aproximação, redução para 220. Reduzindo 220 para 2000 com ajuste padrão, a Chané 6310. Livingston 183, increasing heading of 230.08. Livingston 183, clear the deviation. Thank you. Call him in the second course. 3858, desce para 2000 pés com 1013, número 3. 1013, 2000 pés, 3858. No solo livrando, tá 3455. 3455 aos 45, direito no 219. 219. 3325, número 3. Juliette, gate 8, 3455. Torre 183, azul. 183, azul 4070. Oxané, reduza para 170. Reduzindo 170, Oxané. Azul, tráfego avistado, 1013 no ajuste, cheque trem. Abaixado, travado, azul 4070. Gente, 4070, ajuste 10, 12. O vento em Salvador, 160 graus com 5 nós. Autorizado pouso na 10, correção, ajuste agora 1013. Autorizado pouso com 1013 de ajuste, azul 4070. Salvador approach, good evening, TM 3152, descending to 150 with Bravo. 3152, Skokie Dent, descend level 070, Mighty Arrival. Clear down to 070 on the Mighty Arrival, TM 3152. 3662, desça ao 050. 3662. Sun 183, give Charlie Bravo, inbound tail of confirmed.